Arizona 70, autoridade LS 68, reporta estabilidade. Autorizado ILS 3170. Patrono 07, disse para 2.000 pés, autoridade LSX-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, autoridade LSX-Ray, azul 407. Centro 520, reduza para 2009. 2003520. Centro 370, chama a torre, frequência 198.95. 195, boa noite. Salvador 3, 170, uma mini meia de 0, visual. 3170, autorizado, pouso, pistão 0, retorno 3. 0 graus, 079. Está molhado. Livre, pouso no 0, com pista molhada, 3179. Prosseguir para 2520. Centro 520, autorizado. 2000 pés, ILS X-ray, reporta estabilizada. Aparelho estabilizado, X-ray 4107, completa a final, chama a torre 1895. Completa a torre 1895, azul 4107. Torre Salvador, azul 4107, na final estabilizado. Azul 4107, continua a aproximação, pista molhada, forma aéreo livre. Ciente, 4107. Plano 3170, solo 23, direita, solo 2191. Direita, solo 21, plano 3170, boa noite. Plano 3170, autorizado, pouso, pista no 0, retorno 30 graus, 07 graus. 70. 3170, prossegue táxi Alfa Juliet, posição 11, Pati 1. Alfa Juliette, Pátio 1, na posição 11, tá 3170. Então, 3530, passa a posição Duna, chama a torre na frequência 1918-295. 1895, então, 3530. Salvador, Sam 3520, passando Simbra, baixa travado. Sam 3520, continua a aproximação, informa a pista livre, a mesma se encontra molhada. Ciente, pista molhada, aguardando, Sam 3520. Caso 4107, solo 27, direita, solo 21, décima 1. Solo 21, azul 4107. Zero 7, prossegue Alfa, Kilo, Tati 3, posição 4, Lima. Alfa, Kilo, Tati 3, 4, Lima, azul 4, 0, 7. Zero, solo 30, direita, solo 21, décima 1. Vai, zona 10, até mais. Solo Salvador, está 3520, livrou. 3520, prossegue Alfa Juliette, posição 0341. Alfa Juliette, 0341, 3520. Alpha Tango with Sierra Tango, clear to Guarulhos, right to level 220. 1A17, right turn off, departure Israel, departure Coral, via Golf 677, after confirmed flight fair route. Approach control frequency 119, decimal 35, and squawk 5030. Cleared 1A10, right turn off, departure. Atong come to start up Start up commercial taxi with Sierra Tango. Bravo, Tutango, autorizado Vitória da Conquista, nível 220, decola 17, curva à direita na saída Árvore Alefa, após voo direto apoio, após direto Conquista, conforme rota do plano de voo. Controle Salvador Terra 1.935, aciona 5040 no transponder. Confirma vocês a bordo. Largada baixa para acionamento táxi secular, chame torre 1895, ajuste na 015. Tristar Tango, approve the taxi to the taxi papa, call to cross on runway 1735. Tristar, let me hold the flight to runway 1735. To cross in runway 1735, ask to continue New York taxi by Quebec, Mike Lima, 8-1, taxi India, Holden Point, runway 10, contact the tower, 180 small 95, Greenwich 1015, Papa Tango, East Sierra Tango. Acionamento, boa tarde para você também. Tower 118 is 195, you with Tango. Tower 118 is 195, Tango, thank you. Tower, good evening, Papa Tango, Papa Tango, Tango, good evening, clear line, La Pente, Coffer, New Zero, wind 120 degrees, 06 knots. Clear line, La Pente, Coffer, New Zero, with Airborne Altitude 47, call the Mass Control 20, correct. Command Control 119 is modified. Command Control 119 is modified, is that anything? Command Control, good evening, Papa Tango, East Sierra Tango. Tango Whiskey Sierra Tango, with a contact protocol, climate 220, fly direct coral intersection. Fly direct coral intersection with Sierra Tango, thank you. gente após a interseção Romeu para ingresso, ajuste na 014. Afirmo, 50-40. Linha reporta pronta. Bravo, seu Tango. Estação de decolagem autorizada, pista no 7, vento 120 graus no 4 norte. Atatango, esqueci a Tango, Fly Direct Porto Seguro. Atatango, request, possible Fly Direct da Gov. Esqueci a Tango, cliente da Gov Perception. Clio da Gov Perception, esqueci a Tango, tem. Gato Tango, decolado aos 5-5, chama o controle Salvador em 120, decimal, corrijo 119, decimal 35. 119, eu sou recobrado, eu vale. Salvador, muito boa noite, Papa Romeu Bravo, muito ao favor. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, contato radar. Estive mantendo o vídeo voo 220. Após 2000 pés, está autorizado o voo direto Vitória da Conquista. Sim, meu senhor, após 2000 pés, está autorizado direto Conquista. Grato, bravo, soldado. 120, nível 350, para João Pessoa, ciente da ECO. 3520, autorizado João Pessoa, número 350, decola no zero, para a esquerda, saída por Cajão, Mucajó. Via a rota do plano de voo, controle Salvador, espera 1935, aciona 5043, transponder. 350 autorizado, decola na pista 10, curva esquerda, Pucajambo, Caju, sinal 35, 43, rota Opel Zuluno, segue conforme o plano. 5-0, João, pronto, pushback, acionamento. Boa tarde. Tucano 3520 no 03, grupo de estacionamento. Estou autorizado, chamo para um táxi, 3520. Voltarei para um táxi, 20, tá bom. Turner 125 decimal 1, enable 133 decimal 25 is set up. Papa Romeo Bravo, Vitor Tango, chamo Centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 1260, agora 1288, vai respirar pelo ar. Táxi da 3520, POB de 134, autonomia de 3 horas, alternando Fortaleza. 3520, autorizado Índia, ponto 010, chame torre 11895, ajuste altímetro no 014. Fili 14 agora, direita, Índia com a torre 1895. Bom dia, Dom 1173, gente da formação alta, autorização Guarulhos. Dom 1173, autorizado Guarulhos, a nível 360, decola no zero, curva à direita, saída da El Leda Motiva, via Upslo 10 Taubaté. Controle Salvador, opera 11935, aciona 5053, transponder. Rom 1136, autorizado Guarulhos, 360, decolada 10, curva direita. Dael, Leda Motiva, decessão Upslo 10, Taubaté. Cena 5053, Salvador, 1935, Rom 1136. Rom 1136, atendimento correto, tinha um pronto se tiver de treinamento. Tá, vai lá.